Confirme, é o Portugal 093. C3261, aguarde. Nova Tango, Oscar Romeo Golf, por gentileza, faça uma ponte com Portugal, pedindo ao mesmo para chamar 126.7, alternando 124.55. Tango Oscar Romeo Golf, graças. Ground 077, Scoffer Dance, mantém posse level 380. Está restrito ao nível 340. 9-7-1. Sente bom no 291. C258 para sequenciamento, mantenha mais ponto 78 ou superior. Da Gol, passa 180, chama centro Recife, 165, decimal 1, rodoviário. Oi, por Gol. Boa noite, boa noite, boa noite, passa no 190, deu 340, Gol no 099, submantém nível de voo 340. Voando Bridge, informo que nível de voo 360 está indisponível. 7340, voando Bridge, solicitam 400, vamos final, voando 099. Tem, chegou 099, na proa de Bridge está autorizado, nível de voo 400, submantenha. 400, autorizado, voando Bridge, voando 099, muito obrigado. Recife, voo 3. Quatro dois, chame Recife, frequência no 25, decimal 45, secundário no 26, decimal 85. Delta 3081, boa noite, sem identificação, mantenha nível de voo 380. Recife, Gol 2093. Gol 2093, eu sem identificação, mantenha nível de voo 360 em caso de falha. Ao passar Eude, chame Brasília, frequência no 24.25. Check, mantém 360, caso de falha através de Eude, posição Eude, 124.25, voo 2093. Possibilidade de ascensão para o 380. Aguarde o gol 2093. Aguardando 2093. Oscar Romeo Golf, Recife. Bono 096, aguarde. Nova Tango Oscar Romeo Golf, a sua identificação, tem nível de voo 190, reporte no ideal. Bono 096, a sua identificação, mantém nível de voo 370, voando para a Bog, aguardando chegada a Mari. IP5431, mantém nível de voo 380, chame Brasília, frequência no 24.25. Passando Buna, torre 1895, Bobo 1895, até logo. Boa noite, Bono 866, passou Duna. Chute 66, ajusta 1099, reporta está no baixado travado. 1099 vai reportar baixado travado. 360 está condicionado a Mach.79 ou superior. Confirma intenções. Ciente, tá 3197. Sub, mantém nível de voo 360. Vento 170 graus, 109, trip 5219. Gol no 291, centro Recife, ciente, aguarde. Passou externo, baixado, travado, boa noite, 66. Continua a aproximação, aguarda a pista livre, boa noite, 66. Aguarda. Sim. Ok, o limite é nível de voo 360, temos o tráfego por sua posição agora de 12 horas, 35, nível 350, rumo oposto. A sua identificação, submantém nível de voo 360 pro de bridge. 360 pro de bridge, vai lá, pessoal. 3307, chame Recife, frequência no 26.7, alternando no 24.55. Travado 860. Chame Brasília, frequência no 27.3, alternando no 23.0. 219-198, boa noite. Correção 124.25, alternando no 26.55. Pode confirmar o vento pro 8BB? 170 graus, 109, vento de través. Gente. Tudo Outra informação, comandante, tem uma aeronave que responde acionada aqui, caso o Lúcio acho que está no pátio auxiliar aí. 7. 2093. Negativo, Gol 2093, mantém ainda o nível de voo 360. Mantém 360, Gol 2093. No 477, chame Brasília, frequência no 24.25, alternando no 26.55. No solo 28, livrar direito no 211. 211, entendeu? Né? 62, essa identificação mantém nível de voo 310 por hoje, Paboga, aguardando chegada a Mari. Zona 97, reassuma a navegação, voe na proa de bridge. Inicia de imediato, ajuste no 099, ou deslocamento aéreo pela parte 3, evitando o sobrevoo da aeronave, estamos em classificação na Alfa. Boeing ingressando no pátio 1? Puxa a retaguarda, cruzado direto para o pátio 3. Esse é a retaguarda, o guarda, agora o Três, Papá Romeu, Romeu, Romeu Golf, esse. Papai Romeu, Romeu, Romeu Golf, aciona identificação, submantendo o vídeo de voo 190, inicialmente mantém a proa da posição Pabog. Correção. Mantém a rota inicialmente, negativa a proa de Salvador, aguardando mais próximo do controle e coordenação. A gente tem intenções de voo após o para o retorno Grael ou algum voo local? É, esguardado na 7 para decolar, né? Na posição Bridge, chame Brasília, 12425. Xanamia 310, desça para o nível de voo 170, inicialmente autorizado chegada a Mari. Então, 3197 Recife. Tá, 3197. Confirme para você se tem condições de subir para o nível de voo 380 até a posição bridge. Iberia 6024, stand by. Tá, 3197, preferiria descer para o 340. Sim, 3197, aguarde instruções posteriores. Azul 4254, boa tarde, sua identificação, mantém nível de voo 330, no través Salvador, troque para frequência 125.45. Iberia 6024, Skok Island, mantém flight level 350, over position Ofito. Change frequency to 126.7. Então, 3858, chame o controle Salvador, 119.8, bom pose. Uno, 119.8, 119.80. Boa noite, a sua identificação direto de Una, 12.019 no Altir 3858. Iberia 6024, clear to proceed direct to position Magno, Mike Alpha, Golf November Oscar. Papatango, Oscar Romeo Golf, autorizado nível de voo 100. Voo 1096, descida autorizada até o nível de voo 200. Voo 1096, reautorizado até o nível de voo 150. Papá Romeu Golf, vou direto pro. Vou direto VR Salvador. VR Salvador. Azul 5108, boa, sendo a identificação, mantendo o voo 370, aguardando chegada Mari. Vale Salvador, acabou de ouvir. Voa direta para a posição Pabog, 5108. É 3261 no Recife. Afirma, confirme para o centro se tem condições de subir para o nível de voo 380 até a posição Milton. Gente, está 3261 na guarda. China 6310, chame o controle, Salvador, 119.8, pomposo. Santo 3261, submantém nível de voo 380, para evitar tráfego da companhia na área de Brasília, também mantendo o nível de voo 360. Nova Tango, Oscar Romeu Golf, serviço radar encerrado, passando nível de voo 150, indecido para 100, 52 milhas do NDB ideal. Chame o controle 120 decimal 1, um bom pouso. Trip 5219, boa noite, acende a identificação, submantém nível de voo 200. Boa noite, acende a identificação da distribuição descida. Do ponto ideal, nosso 952. Manta livre, nosso 952. Trip 5219, confirme estimado de pouso. Trip 5219 na escuta. Parece que será outro forte. Stand by, Beren. Iberia 6024, clear, climb and maintain flight level 370. Está 10 milhas de Luna Iberia. VIP 5219 na escuta do centro. Bruno 288, boa noite, acendo a edificação, mantendo o voo 390, no Través de Salvador, troque para a frequência 125.45. TAM 3261, chame Centro Brasília, 124.25, alterna 126.55, bom voo. Décimo, tem 4.010, 995. TAM 3197, chame Centro Brasília, 124.25, alterna 126.55, bom voo. Além da cola. Sim. Sim, manda a ponto espera. PG58, 1.000 e 62, termo completa aproximação. 98.90. Obrigado, até daqui. CDMS 810, teste mantém 2.000, autorizado LS, 1.019, estabilizado. Trip 5415, 5415, chame Brasília. 124.25, alterna 126.55, bom voo. Muito boa noite. 328, marcadores, 0, 3, chegando. Pouso autorizado, no 50 graus, 10 nós. Livre pouso, pista 10, até 3 aqui, por favor. Descida para o nível de voo 150, autorizado a chegar da Mari. Confirme o gol 1291, chamou o centro. Gente, grato pelo informe, o gol no 291. Gol 2093, aguarde para dar com Brasília. Oito, no solo 56, direita 1211. Direita 9952, eu consigo ele reautorizado para 6 mil pés. 3 mil, agora descendo, trip 9952, 1019. Salvador, boa noite, 09, gol, 170 para o 150, para o Zulu. No 096 da Gol, boa noite, ação identificação, desce para 4 mil pés, 020, direto do... 4 mil, Gol, no 096. Afio, submantendo o voo 350. Iberia 6024, please confirm your MAC number. 2043. Yeah. Azul 4254, autorizado até o 370, subido. Localizadora, sinal 63, 10. Passando Duna, completa a sinal ILS, torre 118-95. Boa noite. 118-95, 6390, boa. Equipe 9952, reautorizado para 2000, IVLS, último agora é 1020, 9952. 2000 com 1020, agora, chamará estabilizar no ILS, equipe 9952, obrigado. Charlie Lima Eco Sierra. Controle 19-8, boa viagem. Controle agora 19-8, gol 2043, obrigado, boa noite. Beleza, Salvador, boa noite, Gol 2043, cruzando 1.200 pés, Dael, Fátima. 2043, boa noite, direto Leda, vigilância 2043. Direto Leda, Gol 2043. Boa. Gol 10099, chame Centro Brasília, 124.25, alterno 26.55, bom voo. Vai ser travado, 6310. Livre pouso, 150 graus, 10 9. Livre pouso, 6310. Gol 1291, chame Centro Brasília, 124.25, alterno 26.55, por favor. Uno 291, chame Centro Brasília. Centro Brasília, 124.25, alterna 126.55. Gol 2093, confirme se deseja nível de voo 400. Autorizado, submantém nível de voo 400, Gol 2093. Good morning, friends. 445 squawk guidance, maintain flight level 350 and over position is Libby, Echo Sierra, Lima, India, Bravo. Change frequency to 124, this correction. 125.45, backup 126.85, just over is Libby. And please confirm your MAC number and cell call code. Two and cell call, please confirm Echo Kilo Delta Juliet. Então 3662, chame o controle Salvador, 119.8, pomposo. Salvador, boa noite, 3662, identifique chegada Mari, 0050, ajuste limite. Gol 1971, chame Centro Brasília, 124.25, alterna 126.55, bom voo. senhor reportará a ILS com 090. Estabilizar no localizador X-Ray o trip 9952. Obrigado, meu amigo. Boa noite a todos aí. Trip 5219, existe? Trip 5219, confirme estimado de pouso. Cente 2322. Papa Romeu Golf, descida autorizada até o nível de voo 150, chame o controle Salvador 119.8. Contato radar 66 milhas fora, governo Proide e SAP para chegar a mais. É o 050 na descida. Boa noite, Trip 9952, passando estado, baixar, travar, tem um campo à vista. 9952, Evry Pouso, 180 graus, 129. Evry Pouso, cabeceira 10, Trip 9952. Brasília, 124, decimal 25, alterna 126, decimal 55, bom voo. Bota 3, chame de 5, frequência 125, 3395. Boa noite, o Gol 2043, 155 para o 360. Pesar zona descendo para 2020, ajuste. Um, dois, quatro, dois, cinco. Se identificou, voo a Brinde, em Brinde, 12425 para Brasília, Gol 2043, graças. Gol 2093, chame Brasília, 124, decimal 25, aldeia 12655, bom voo. Um, 126, decimal 55. GLS com 096. Nove meia, chame torre 1895. 1895, obrigado. 211. Direito 211-0. Two four, remain on this frequency anymore. 4-5 nautical miles. 4-5 nautical miles, contact Recife 125 decimal 4-5. Turn 3603, vai me meter flight level 320, Skok Island. Azul 5108, descida para o nível de voo 150, autorizado chegada a Mária. Exato. Me mantém, flight level 360, clear. 0096, chega o trem livre pouso, 150 graus, 10 nós. Sim, pouso bom no 096. Boa noite, Azul 4298, acendo identificação, mantém nível de voo 350, direto para Bog, aguardando chegada a Mari. Aos 11, direito no 211. Joga direita, confirma, até? 1211. 211, obrigado. Iberê, 6024, 6024, contact the resistance center, 125.45, backup 126.55, have a nice flight. One two six eight five, secondary frequency. Trip 5219, Recife. 5219, confirme se já em contato bilateral com a rádio. É, serviço radar encerrado a 25 milhas do NDB Vitória da Conquista. Prosseguindo definitivo com a rádio, um bom pouso. Boa noite, Gol 143320. Boa noite, Gol 1453, acendo identificação, mantém nível de voo 380 na posição da GEL. Chame Centro Brasília em 12425, alterna 126.55. Se Divergente, mantém 280, Indagel no 2425, 2655, solicita ascensão 400, se possível. Autorizado, submantém nível de voo 400. 400, 1453. Salvador, boa noite, na 3662, na passagem da Serra Visual. 3662, livre pouso, piscina 0, 95 graus, 10 anos. Livre pouso, piscina 10, na 3662. Azul 4254, chame Centro Recife, 125 decimal 45, alterna 126 decimal 85, com voo. Do Golf, livre LS em foco estabilizado. Sim, eu faço a linha, eu vou.